Se liga, malandro, o cerco fechou. Os homens na área, cadeado, não fala. Morou quem rodou, não sei te dizer. Nessas horas tudo pode acontecer. Goiânia Gangsta, nova era. De boa, ligado na fita, na arena, quebra se o bicho pega. Eu tô sabendo, atento por dentro do risco de fogo. Na mira da PM, se vacilar, mais um corpo morto já vi. Muitos por aí, aqui a zona norte, parte pobre de Goiânia. Vingança, continua a matança, o crime te faz um convite. Cai pra dentro, vai, é só um moleque, problema na city. Se liga e não insiste, não há de convite pra fazer sua moral. Periferia, sangue no olho, pipoco é normal. A fama da área, a vida não é cara, vale muito pouco aqui. Se faz aqui, se paga e às vezes paga o dobro. Não sou louco, não sou bobo, não subestimo o destino que está do meu lado. Muito cara morreu, fudeu, foi pro saco, rodou. Não aproveitou, falou demais, matou a paz. Não é assim que se faz aí, moleque. Sente a pressão, na escola do mundo burro roda. Não tem vez pra vacilão, dentro do caixão não. Não tem história, não importa se é negro ou não. Branco vacilão, esperto ou lock nas ruas. Tem que ser humilde, é só um toque. É só um toque, é o WG. FZN, nova era, pode crer. Na rua, testemunha, calada, ocular. Na mira da PM, filhos da puta que só querem nos ferrar, liquidar. Quem não é de sua laia, por isso não pisem falso na área. Periferia, essa é a lei, se não, pá, pá, pá, já sei. A rua ensina, essa é a sina. Você aprende a viver, a sofrer, a ganhar e perder. Mas ela também dá o bote. Tem que ser humilde, é só um toque. Não marco toca, eu tô esperto. Uma bobeira, um vacilo, a polícia está por perto. Se chegar, se enquadrar, tô de boa, na boa agora. Todo mundo morre, não antecipe a sua hora. Todo mundo morre, não antecipe a sua hora. Não antecipe. Sentenciado, julgado pela lei de Deus, não. Fugido pela lei do cão, senhor das trevas, periferia. Domínio seu, mas um mano que morreu é o meu lá, é o seu. Pois a lei, mano, a lei. Então, quem é a lei? Se o que eu fiz na minha quebra, aqui mesmo eu paguei mar. Que nada ferrado, marca bem chegado, isso aqui eu já vi rodar. Onde a morte sempre vem nos visitar. Ah, o medo é só um toque. Passam e os calados na base da bala. Isso não para, não peço que pare. Mostra a cara, bandido, pois então. Somos ou não somos a face desse mundo, cão. Veja você aí em seu redor, na maroa da erva, no tiro do pó. Sonhos e lombas da geol se formam diante de ti. É assim a vida de muitos por aqui. Droga de vida, droga de droga, droga que consola a mente de humano que pra vida não acorda. VFJC, Vila, TV, sequência criminal. Aqui é mano, viro, pode crer. Louco sim, o fim não é pra mim. Não quero matar, mas pra não morrer, se liga aí, é foda sim. É foda daqui em diante, o bicho vai pegar. Se liga, maluco, na fita, FZN vai falar. Goiânia grande está sequência criminal. Bandido chega e colope social. Aqui na quebra lombra vai, o bicho pega. Falou demais, vê se me erra. Sequência por lá de cá, agora é só espera fim de semana chegando. É só um toque e pá. Não marco toca, eu tô esperto. Uma bobeira, um vacilo, a polícia está por perto. Se chegar, se enquadrar, tô de boa, na boa agora. Todo mundo morre, não antecipe a sua hora. Todo mundo morre, não antecipe a sua hora. Não marco toca, eu tô esperto. Uma bobeira, um vacilo, a polícia está por perto. Se chegar, se enquadrar, tô de boa, na boa agora. Todo mundo morre, não antecipe a sua hora. Todo mundo morre, não antecipe a sua hora.